Amiga, olha só como mudou a vida. Quem dera fosse sonho escrever poesias e transformar o mundo em tudo que eu queria. Será que nos romances os seus escritores conhecem o amor ou são só inventores? Amiga, às vezes penso se essa vida é minha. Você que de repente me chegou assim, como se já soubesse o que encontrar em mim. Sentir o seu abraço me envolver de corpo e alma. Você que de repente sabe quem eu sou, você que era dona de todo o amor que eu tanto procuro nos romances pela minha vida. Como eu te esperava, tão forte e docemente como a natureza. Você não sai de dentro da minha cabeça, um toque de amor dentro do coração. Que bom, bom, bom, bom, bom. De repente eu vi que já tinha cruzado a linha que nos une, o pacto sagrado. Agora só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Quando você me beija e não fala nada, eu fico imaginando mais uma jogada. Loucuras e desejos pela noite inteira. André Cidis, o mural de Ivi Coara. E de repente tudo se descontrolava. Dois loucos, duas almas tão apaixonadas. No fundo já sabemos que nos pertencemos. Você que de repente me chegou assim, como se já soubesse o que encontrar em mim. Sentir o seu abraço me envolver de corpo e alma. Você que de repente sabe quem eu sou, você que era dona de todo o amor que eu tanto procuro nos romances pela minha vida. Como eu te esperava, tão forte e docemente como a natureza. Você não sai de dentro da minha cabeça, num toque de amor dentro do coração. Que bom, bom, bom, bom, bom. De repente eu vi que já tinha cruzado a linha que nos une, o pacto sagrado. Agora só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum, bum, bum, tão forte. Seu coração dizendo bum, bum, bum, hey. Só escuto o seu coração dizendo bum, bum, bum, bum, bum, bum. Barba feita!